ser sincero, ter caráter, ser honesto. Gotta work like Kirk e o Vulcano. Oh meu Deus, quanta luta, quanta luta, quanto treino, insistindo e brigando, quanta força e doendo. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Ah, não seria mal. Oh meu Deus, se eu fosse errado, eu sei, sustentado pelo mundo. A Etiópia é assim, Subaquistão é assim. Il ne suffit pas d'être sincère, honnête et avare.